Ela é safada, cara de princesa, bruto na favela, chega perto da linha. Quando ela bebe, ela fica maluca, jogando a rapita pra cima dos cria. Tiro a roupa e jogo no chão, o clima vai esquentar no colchão. É o por cima que vai começar tudo, depois pego e mudo a posição. Vou rebolando gostoso, do jeito que tu adora. Já tô sem calcinha, enfia a piroca, vou gemendo gostoso, pedindo que soca, soca, soca, soca, oi. Soca. Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca. De jeito puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca. Soca, oi, soca, oi, soca, oi, soca. Te pego de jeito puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca. Soca, oi, soca, oi, soca, oi. Te pego de jeito puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca. Alô, paredinha cara de doido, paredinha atrevida e paredão loop loop. É o M4, hein? Só lança as braba. Ela é safada, cara de princesa, bruto na favela, chega perto da linha. Quando ela bebe, ela fica maluca, jogando a rapita pra cima dos cria. Tiro a roupa e jogo no chão, o clima vai esquentar no colchão. É o por cima que vai começar tudo, depois pego e mudo a posição. Vou rebolando gostoso, oi, do jeito que tu adora. Oi. Já tô sem calcinha, enfia a piroca, vou gemendo gostoso, pedindo que soca, soca, oi, soca, oi. Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca. Soca, oi, soca, oi, soca, oi. Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca. Soca, oi, soca, oi, soca, oi. Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca. Soca, oi, soca, oi, soca, oi. Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha, eu te taco a piroca.